tequila, esmato e Isa. Seu beijo me alucina, aumenta a minha adrenalina. Vamos mergulhar na neblina. Olha, quem mandou chamar? Olha, meu Deus, que coisa bonita. É tanta perfeição que irrita. Não adianta se incomodar. Se tu não quer, então quem mandou chamar? Ela que manda é livre, ela vem cá. Chama pra dançar, é braba na ginga. Não adianta se incomodar. Quem mandou chamar? Só porque ela é linda, gata, independente, não quer dizer que ela vai tomar seu lugar. E tudo é uma competição, se edifica. Você também tem poder na mão, mas por bem ou mal, ela chama atenção. E todo mundo vem me perguntar: quem mandou chamar? Fui eu que chamei, se eu quiser chamo de novo. Todo mundo em transe, não vai ficar muito louco. No final do dia não adianta se perguntar: quem mandou chamar? Ah, meu Deus, que coisa bonita. Ela é tanta perfeição que irrita. Não adianta se incomodar. Se tu não quer, pra quem que tu mandou chamar? Ela que manda é livre, ela brinca. Chama pra dançar, quem manda é a 30.